é dia 6 de junho de 2023 e este é o episódio 250 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Dartacão. Olá, Dartacão. Olá, crianças, então. Pronto, olá, crianças. Está bem. Então, conta-nos, como foi a tua semana, Dartacão? A minha semana foi cheia de momentos bonitos e de frustração e raiva e mágoa e só fúria. Coisas bonitas e boas. E de, como dizer, raiva contida. Mas porquê? Estive a fazer coisas parvas, como, por exemplo, soldadura. Nomeadamente, lembrei-me de abrir um Zigbee para tentar instalar um firmware que lhe permitisse servir de router para a expansão da rede Zigbee cá de casa, que metade dos sensores não apanham o sinal da minha antena. Eu não tenho muito jeito para soldar coisas como deve ser. Um dos terminais que eu tinha soldado na placa partiu-se e agora não consigo tirá-lo de lá porque é assim um aramezinho que está envolvido numa bola de solda. E não consigo tirar aquilo do sítio, ou seja, não vou conseguir fazer aquilo que eu queria. Disseste agora bola de solda. Uma bola de solda. E tu tens aí em tua casa um perito em bolas, o gato. É, mas ele não sabe fazer soldadura. O gato certeza que faz aquilo cair, porque metes o gato em cima. Aliás, eu mostrei-lhe o equipamento de soldadura e ele disse-me assim, isso é com chumbo ou é com prata? E eu, ah, é daquela de chumbo, então não faço, porque ele é um profissional. Pronto. Pá, estive a tentar fazer isso e o cheiro do fumo da resina subiu-me à cabeça. Foi um momento muito interessante. Acordei passado 2 horas deitado no chão. Quando dei por mim, tinha feito aquela asneira. E não, pronto, tem sido horrível. E mais ainda porque a minha instalação de Home Assistant, que está montada no Raspberry Pi 3 com o emissor, não consegue captar para aí metade dos sensores da casa, ou por outra, capta durante 2 dias e depois desaparecem do sistema e eu faço a detecção novamente, eles aparecem, transmitem os dados durante 2 dias, talvez, e depois desaparecem outra vez e eu estou naquela fase em que me apetece gritar para dentro de uma almofada, uma coisa, para gritar para dentro de uma almofada, isto não é gritar para uma almofada. Fora isso, tudo bem, tudo na maior. Tudo numa boa. Lembraste-me uma canção do Hermano José, mas pronto. Pois, tanta saudade. E basicamente é isso. O que mais é que eu fiz? Opa, estive a ler coisas sobre como é que se gera uma rede Zigbee, como deve ser. Está quieto. O rei do gato está-me a deitar as coisas ao chão. Chegaste a alguma conclusão? Cheguei à conclusão que os canais de Wi-Fi daqui da minha casa na frequência 2.4, ele está a deitar coisas ao chão, não sei se vocês conseguem ouvir. Pronto, por isso é que eu disse que ele era bom para tirar aquela... Eu estive a analisar os canais na frequência 2.4 aqui em casa e está tudo saturado, até as redes dos vizinhos, a minha rede, está tudo espalhado. Eu queria reservar um bocado um dos canais da minha rede Wi-Fi para ficar isolado do resto da tralha, mas não consigo, está tudo cheio de redes, é o canal 1, o canal 6, o canal 11, o canal 12, está tudo poluído. Sica, TVI. Tudo. E então, como consequência, a minha rede Zigbee, que opera na mesma frequência, mas acho que aquilo por omissão vai para o canal 15, se não me engano. Isso já não sei. Eu estive a ler alguma documentação sobre isso e o canal Zigbee, por omissão destes aparelhos, acho que está enfiado ali no canal 15, que fica mesmo no meio de dois dos canais mais saturados que eu tenho aqui, ou seja, não é por acaso, a minha rede não consegue chegar aos aparelhos todos, está tudo cheio de poluição. Sim, não há de ser a única coisa a ter influência, mas essa certamente tem. Sim, é tudo. São os obstáculos pelo caminho, as paredes, aquela coisa toda, a distância, obviamente. Mas quando eu começo a ver os canais, eu pensar, oh diabo, agora o que é que eu faço à minha vida? E eu pensei, vou mudar o canal. Entretanto, mudei os meus canais de Wi-Fi para outra secção para tentar desaturar um bocadinho, ok? Pronto, ok, pode ser que isto resolva. Mas os meus vizinhos, pelo que eu percebi, têm aquela coisa regulada em auto, ou seja, estão sempre a dançar. Eles vão procurar, eles vão sempre procurar outra coisa onde te for melhor e depois vão dar sempre a saltar porque todos estão a saltar. Exatamente, eu fixei os meus manualmente, mas os vizinhos andam ali a dançar e o que é que eu faço à minha vida? Só se eu for lá abaixo falar com o vizinho assim, ouça lá, mude-me lá os canais, mas não quero arranjar chatices. E então... Tem sido, olha, já dizia a minha avó, tem sido do caraças a minha experiência com o Home Assistant. Tenho puxado os cabelos de frustração, basicamente. Portanto, eu espero que no sábado, dia 10 de junho, dia de Camões e dessas coisas todas... Das comunidades. Das várias comunidades, uma delas pode ser a comunidade do Home Assistant. Exatamente. Sim, que as comunidades não é só o pessoal que fala português, há muitas. Pode ser que eu encontre alguém ou um grupo de pessoas que me consigam ajudar. Ah, quero acrescentar outro detalhe muito engraçado. Arranjei uma tomada esperta para tentar precisamente expandir a rede Zigbee para os aparelhos que estão a ter dificuldades na recepção. Funcionou durante 24 horas, captou os aparelhos, maravilha, finalmente eu tinha ali uma coisa sólida, passado um dia deixou de funcionar. E eu não sei porquê, não sei, acho que avariou, tenho a sensação que avariou, porque só consigo captar a tomada esperta a 50 centímetros da antena quando tenho de fazer reiniciar. Bizarro. Faço reiniciar da antena, faço a captação do Zigbee da tomada esperta, da antena não, da tomada, mas tenho que estar com a tomada mesmo ao lado, ou seja, há ali qualquer coisa, a antena deve estar avariada, ou uma coisa assim do género. Partiu, ou uma coisa pois, assim. Ou seja, eu devo ter comprado uma tomada baratuxa de má qualidade, assim que aquilo funcionou durante um dia, pifou, pronto. Pois, não sei, não sei o que é que tu escolheste, mas é uma possibilidade, claro. É, mas a sensação que eu tenho é que estou... um bocadinho mais de sorte com a próxima escolha. Estou amaldiçoado e os deuses estão a gozar comigo, os deuses estão literalmente a gozar claramente, comigo. Claramente que eles estão lá em cima a olhar, a apontar e a fazer postas. E devem ser uma combinação de deuses gregos e hindus e coisas assim, tipo este senhor, o Ganesh. Pronto. Que estão lá em cima a rir agarrados à barriga. Olha aquele idiota. Vamos avarilhar-lhe a tomada. E depois lançam uma faísca cá para baixo. Pronto, é assim, é isto. Isso foi o Thor. O Zeus também fazia essas coisas. Também. E acho que há um deus hindu qualquer que também é o do trovão e faz assim umas coisas. Isso é comum em muitas mitologias, mas pronto. Agora que eu já despejei o saco da minha frustração, e tu? A vida corre-te bem, ao menos? Olha, ainda não sei, porque descobri que... Já descobri há algum tempo, já sabia esta informação, mas escolhi ignorar para manter a minha felicidade durante algum tempo. Que a Samsung vendeu alguns NVMe com um firmware que basicamente se engana sobre o estado dos próprios chips dos NVMe e vai dizendo que os setores estão danificados quando não estão. E quando chega a um certo número de setores danificados, ele define que o dispositivo passa a estar read-only e nunca mais consegue escrever nada para o NVMe. E hoje, porque a Slimbook, os nossos amigos da Slimbook, publicou um tweet a desancar na Samsung, eu finalmente ganhei um bocadinho de coragem e fui ver o que é que se passava e se tinha algum NVMe que pudesse estar afetado. E sei que um não está, apesar de ser um dos modelos afetados, tem uma versão de firmware que não está afetada. O outro, ainda não tenho a certeza que não esteja totalmente livre de risco, porque há várias versões de firmware envolvidas. E uma, eu sei que não tenho a versão que tem a situação pior, mas não sei se não tenho uma versão que esteja afetada também. De qualquer forma, esse já cá tenho algum tempo e tenho uso há algum tempo, portanto suspeito que se tivesse problema já teria sido afetado, mas ainda não tenho a certeza. E há um outro que tem uma alta probabilidade de ser um dos que está afetado pela versão pior do problema, mas porque é o modelo de que a maior parte das pessoas estão a queixar, mas... como eu comprei há pouco tempo, há a possibilidade de eu ter comprado já com uma versão de firmware que já não tem esse problema. Então, mas a Samsung, viva a Samsung, como estão? Gosto muito do vosso trabalho, estou aberto a patrocínios. Essa nova Vodafone Samsung. A Samsung, em relação àqueles que estão defeituosos, deixa ver se eu entendi, não é um problema físico do chip em si, é o firmware não, que lá não, está. Não, é o firmware, ah, okay. Exatamente, embebido no chip. Como é que se diz firmware em português? Não existe tradução. Software embebido? Não necessariamente. Tem que ir à procura. Mas a Samsung, em relação a esses discos defeituosos, é curioso, nós lhes chamemos discos quando já não são discos, não é? São retângulos. A Samsung, em relação a esses... Dispositivos de armazenamento em massa. Ah, dispositivos de armazenamento em massa, exatamente. Muito obrigado. Eles já estão a fazer a devolução do dinheiro das pessoas que compraram e vão-lhes oferecer discos novos, fizeram certo? Foi, o que eles fizeram foi publicar uma versão nova do firmware e disponibilizam um software que permite fazer a atualização. O problema é que esse software só corre em Windows. Eu vi logo. Isso é racismo. É racismo contra os ubunteiros. E não só, e os linuxeiros em geral, e os BSDeiros também. E os debianeiros, debianistas, debianólogos. Debianistas. Sim, debianistas. E não só isso, como... tens que ter... estes dispositivos são todos dispositivos M.2. Portanto, não são dispositivos SATA. Que tipicamente são os dispositivos de armazenamento que nós utilizamos para o sistema operativo. Não só tens que ter dispositivo de armazenamento já no computador, onde possas ter Windows, como tens que ter Windows lá. Que é um duplo problema, porque eu não tenho nenhuma das duas coisas. Então, e a solução não passaria por pedir às pessoas que fossem uma loja Samsung e eles tivessem lá um Não há um lojas aparelho. Da Samsung em Portugal. Ah, eu vi logo. Estás a ver, isso é mais racismo, que aposto que em Espanha... Pois há, e não só, já vi em mais sítios. Pelo menos eu não conheço nenhuma loja da Samsung em Portugal E depois poderia ser uma loja de uma subsidiária da Samsung que não tem nada a ver com os discos. Podia ser outra coisa qualquer. Sim, que só vende o produto, tudo. Não é? Ok. Eles fazem tudo, desde tanques, navios, frigoríficos, televisões, submarinos. Também. Enfim, fazem tudo. Portanto, não sei bem. Eu não tenho a certeza que esteja afetado. Há a possibilidade de não estar, portanto, já. Yeah. Mas como é que eu sei, há outra questão aqui, é como é que eu sei qual é a versão do firmware que eu tenho? E isso eu sei porque descobri uma ferramenta chamada NVMe CLI, que tu podes instalar em Debian e Ubuntu, provavelmente nas outras distribuições também, e que dependendo da versão da ferramenta, com um ou dois comandos consegues saber qual é a versão do firmware que estás a correr. Ok. E em teoria essa ferramenta consegue fazer muito mais coisas até atualizar firmware. No entanto, eu não tenho acesso ao firmware de forma alternativa e não sei exatamente que passos é que são precisos para fazer essa atualização do firmware. Portanto, arriscava perder um dispositivo de armazenamento bastante caro. Era simpático e era generoso da tua parte para com a comunidade que tentasses escrever qualquer coisa à unha e usasse o teu disco como cobaia para ver se funciona, para a atualização. E depois não funcionava e continuávamos todos sem saber. Não, ficávamos a saber que a tua solução não funcionava, pronto, já não era mau. Mas as combinações vão de ser muitas e não. Estás a ver aqueles vídeos estúpidos do YouTube em que aparece um gajo dizer: atualizei meu firmware para que você não tenha de fazê-lo. É isso. Pois, então falas com uma dessas pessoas, pode ser que ele... Por acaso era bem merecido, era bem merecido. Atualizei meu firmware por R$5.000. Pronto. Esquece. Mas pronto, pelo menos dá para saber se temos uma versão afetada ou não e às tantas podemos escrever a algum amigo que tenha um computador com Windows instalado. E com o qual possam fazer essa atualização de firmware. Tu tens amigos com Windows instalados que usam Windows? Provavelmente sim. Eu conheço pessoas que usam Windows, mas não são meus amigos. Pronto, eu não sou racista. Isso é o que, isso é o que dizem os racistas. Eu não sou racista, mas as pessoas que usam Windows não, irem todos para a terra deles. Qual é a terra das pessoas que usam Windows? Redmond. Redmond, exato, é isso, é isso. Volta para Redmond! Olha, um grande insulto para ir nas conferências de tecnologia. Volta para Redmond! Volta para Cupertino! Exato. Pronto, isto foi a parte mais triste. Depois fui às compras. Outra vez? Sim, fui às compras. Fui comprar os sensores Zigbee que precisava cá para casa. Este é um deles. Quem está aqui os patronos podem ver aqui no stream. Isto é um sensor para portas, para saber se a porta está aberta ou está fechada. Para quem não está a ver, eu descrevo. São duas caixinhas, uma é mais pequena e a outra é um bocadinho maior, que têm essencialmente um imã e uma chapazinha lá dentro, e que colam ligeiramente quando estão juntas e emitem o sinal para a antena a dizer... E a porta está fechada. E quando vocês separam as pecinhas, ouve-se assim um clique e ele emite o sinal a dizer a porta está aberta. É uma coisa binária. Isto não há clique. O estado, faz um ligeiro pique-pique metálico lá dentro, se reparares com atenção. E é uma coisa binária. Aquilo, ora, encostas as peças, emite o sinal, a porta está fechada. Separas as peças, emite o sinal a dizer a porta está aberta. Portanto, é um ou dois. Esse sensor dá para fazer outras coisas. Um zero e um, sim. Esse sensor dá para fazer outras coisas. Eu estive a imaginar armadilhas com isso, automações com esse sensor como gatilho de coisas perigosas. Enfim, a minha imaginação é tortuosa. Pronto. Alice também tem um detector de inundações. Tu vives no resto de chão? Não, mas pode haver inundações em qualquer andar. Basta que uma máquina de lavar tenha uma avaria e vaze água. Ah, bem, mas isso é mais uma infiltração, não é bem uma inundação. É uma inundação. Quando eu imagino uma infiltração, era se um cano se rompesse na parede. Isso seria uma infiltração. Seria uma retura até. E depois infiltrava era na casa do vizinho, se a máquina vazasse, mas dentro da minha casa inundava. Tu trabalhaste como canalizador, estou a ver, porque tu percebes os... Ou agente de seguros. Um dos dois. Pronto, fica agora para a vossa escolha. Há também um sensor para detectar a temperatura, a umidade e essas coisas todas. E o que é que foi mais? Que marca? Que marca já agora? Este é da Sonoff, o detector da porta. Os outros dois são a cara. Também comprei uma lâmpada do IKEA, que eles agora têm lâmpadas que também são Zigbee, não são Wi-Fi. As versões que eu conhecia antes eram todas Wi-Fi, e eu não quero lâmpadas Wi-Fi precisamente para não acontecer a mesma coisa que te aconteceu a ti. Mas eu não tive tempo de configurar essa lâmpada, porque não tenho muitos candeeiros com aquele tipo de casquilho e ainda não tive tempo de buscar o escadote e instalar aquela lâmpada num dos poucos candeeiros que eu tenho. É um casquilho daqueles normal, é 24 ou é daqueles pequeninos? É dos mais curtos, é dos 17, acho que é. 17, dos pequeninos? Né? Sim, ou é 17 ou 24, nunca sei qual é que é. Está bem. Bem, não interessa. Mas olha, a configuração dessas lâmpadas é simples. Tu tiras a lâmpada, desenroscas e depois enroscas a lâmpada nova. Sim, sim. Eu só ainda não tive tempo de fazer isso porque tenho estado a fazer outras coisas. Limpezas e coisas assim. E arrumações. E com isso tudo, e como chegou entretanto o dispositivo de armazenamento em massa de que eu estava à espera para o meu Home Assistant Yellow, também já tenho o Home Assistant Yellow a bombar. Instalei. A instalação é muito, muito, muito fácil. Basicamente abrem o Raspberry Pi Imager, colocam um USB stick ligado ao vosso computador, escolhem qual é a imagem do Home Assistant que vocês querem, que está lá identificada como sendo especificamente para o Home Assistant Yellow. O Imager copia a imagem para o USB stick, metem um USB stick e um cabo Ethernet ligado ao router, ligado ao Home Assistant Yellow, e a outra ponta do cabo Ethernet, então, ligado a um router ou um switch que tem uma rede em caixa de HACP. Essa parte é importante, porque ele precisa disso para configurar a rede. E assim que ligarem o Home Assistant Yellow à eletricidade, ele começa a fazer a instalação e a tratar tudo sozinho. Sozinho? Sozinho, exatamente. Ao fim de algum tempo, quando fica apenas acesa uma luz vermelha, a instalação está feita, e é bastante rápida até, e retiram tudo, desligam tudo, voltam a ligar a eletricidade e o cabo Ethernet, e está a funcionar. Uau! Pois, eu não tive tanta sorte, de facto, eu fui pela experiência bastante artesanal. Pegar num Raspberry Pi, pôr a imagem no cartão, lançar aquilo, configurar, blá blá blá. Mas, enfim, isso também é divertido, não é? Sim, a parte de configuração que tens de fazer ali é adicionar o utilizador e essas coisas assim desse tipo. E também vou fazer isso. Tenho ali um Sky Connect e um Raspberry Pi para fazer isso. Vou tentar fazer isso brevemente. Mas... E quero dizer também que deu... Já não usava o Raspberry Pi Imager há algum tempo e fiquei espantado com a evolução no sentido de ver mais categorias de sistemas operativos e mais quantidade de sistemas operativos em geral no Raspberry Pi Imager. É, não é? Aquilo é um catálogo... Tem estado a crescer. Yeah. Só me dei conta quando fiz a instalação do Home Assistant, em que eu andei a ver, a pesquisar, como é que eu faço a instalação disto? Pá, vou ter que descarregar, vou ali, vou buscar aquela versão, outra versão, e depois li um parágrafo, não sei onde, a dizer, abrir o Raspberry Pi Imager, selecionar o Home Assistant, gravar, está feito. E eu, E de facto foi o que fiz, é estupidamente simples. E está na documentação oficial. Sim, e tens outros sistemas de domótica à escolha na mesma janela. Sim. O Open Hub, o Nimea, o Homebridge, etc. Há muitos. E além disso, para 3D printing, está lá o Octopi, que nós já aqui falámos, porque é o que o Tiago utiliza para controlar as impressoras 3D dele. Uhum. Na área de educação está uma coisa chamada Moodle Box, que basicamente é uma imagem de um ARMBM com Moodle pré-instalado. Para emuladores e jogos está lá o RetroPie. Para media player está o LibreLec, que já aqui falámos também, que é o que eu e o Tiago utilizamos para o Kodi. E está o Volumio, que o Tiago creio também já falou que utiliza para música, para fazer streaming de música interno dentro de casa. Sim, tem imensa coisa. E pronto, em termos de semana, não me estou a lembrar assim de mais nada. Está bem, tiveste uma semana melhor do que a minha, estou a ver. Sim, foi uma semana ocupada. Estive aqui a fazer mudar muita coisa aqui em casa, em particular no escritório, mas ainda não acabei. Quando acabar, falo disso. E qual é o telefone que estás a usar agora no dia-a-dia? No dia-a-dia estou a usar dois. Estou a usar o Fairphone 4 e estou a usar o Vodafone X. Ok. Pronto. E estou a ver que temos aqui umas notas que tu não sei se queres mencionar. Sim, é com muita tristeza, é com pesar que comunico a todos aqueles que são fiéis seguidores do castor Bionic Beaver, que acabou o suporte para LTS 18.04 Bionic Beaver oficialmente. Adeus. O suporte standard. O suporte standard. Calma, já lá vamos. Mas, para aqueles que têm uma subscrição Ubuntu Pro, o suporte continua até 2028, Mike. Fantástico, Mel. É verdade, Mike. Se tu fores conservador e gostares de ter o teu servidor bem conservador com aquela versão do Ubuntu LTS Bionic Beaver... Podes continuar, Mike, até 2028. Fantástico. Morreu o Castor, longa vida ao Castor. O que é que foi a seguir ao Castor? A seguir ao Castor, em termos de LTS, foi a Fossa. O Fossa é 19... Ah, não, a 19 é... Espera. Focal Fossa é o 20.04. 04, pois. Em termos de LTS. Ok, é isso. Pois, Focal Fossa, exato. Mas pronto, olha, tchau, adeus. Não há mais suporte standard para Bionic Beaver. Mas eu estou certo que ninguém usa. Eu não sei se tenho aqui algum 1804, já não me lembro. Já não me recordo mesmo. Eu já não tenho. Mas se tiver, tenho o Ubuntu Pro e vocês também podem ter, porque é gratuito até 3 máquinas. E se forem Ubuntu Members, é gratuito até 50 máquinas. Sim, se vocês porventura aí em casa tiverem 50 máquinas a correr a Bionic Beaver e pensarem assim, oh meu Deus, agora como é que eu arranjo suporte para as minhas 50 máquinas que eu tenho no meu quarto? Vocês dormem na sala para começar, pois não têm espaço. Subscreva o Ubuntu Pro e tem suporte para as vossas 50 máquinas. É assim. Exatamente. E pronto. E mais coisas? Olha, e agora é a altura de falarmos da nossa agenda. É verdade, vamos à nossa agenda. Olha, a nossa agenda, o primeiro item da agenda é a release party do Home Assistant, que é já amanhã, às 7 horas, aliás, às 8 horas, e vai ser um streaming do YouTube, mas vale a pena, se puderem assistam. Eu não vou poder assistir em direto, mas se vocês puderem e tiverem interesse em Home Assistant, vão lá. E façam perguntas e comemorem. Vais assistir? Ainda não sei. Amanhã já tenho programa fora de casa e não sei se chega a tempo, mas vamos ver. Eu ia fazer uma piada com House Party e Release Party do Home Assistant, mas era uma piada muito forçada, portanto vou estar calado. Pronto. Depois, no dia 10 de junho, no próximo sábado, há a atividade de exploração do Home Assistant no Centro Linux, e na qual vamos então lá, nós dois, e vamos fazer então uma gravação do episódio do Ubuntu Podcast, podcast do Ubuntu Portugal, aliás, ao vivo. A sério? Ah, mas afinal isso vai para a frente. Isso, a gravação Sim, ao vivo. Quer dizer. Infelizmente o Tiago não vai poder ir, teve que cancelar por motivos aos quais ele está alheio, como sempre, estamos sempre alheios, e aliados também, mas assim como nós já fizemos também na DebConf, também não acho que não seja motivo para fazermos só nós dois. É pena que ele não participe, mas tendo em conta que já houve pessoas a fazer reservas só por causa disso, não queria deixar de fazer. Bom, ok, tudo bem, mas é irónico, de facto, pronto, em casa de domóticas, espeto de não me ocorre nada. Silicone? Espeto de silicone soa muito mal. Se o Tiago estivesse aqui já estava a rir e a dizer, ah, eu não percebo isso no YouTube. Pronto. É pena, porque ele é que era o guru da domótica, não é? Que é a pessoa que tem 50 zigbees pela casa toda, e era fixe que ele estivesse lá. Eu ainda tenho esperança de que ele consiga resolver o que é que haja para resolver, talvez. E apareça. Era fixe. De repente. Também acho que sim. Surpresa para apanhar toda a gente na curva. Veremos. Muito bem. Mais coisas na nossa agenda. Ora. Além disso, há outra festa. Isto vai ser um mês cheio de festas. Aliás, é um mês de festas mesmo, que não, as que não têm a ver com tecnologia. Sim, temos os santos populares, temos o santo Ubuntu, exatamente. O santo Debian, o santo Manjaro, santo Ignúcios, esses santos todos. Exatamente. E vai haver uma festa de lançamento do Debian Bookworm, que vai ser organizado pela comunidade Debian. E vai ser no dia 17 de junho, a partir do meio-dia, em Castro Daire, aliás, perto de Castro Daire, no Mesio. Que é perto de Lamego. Sim. E vai ter o melhor arroz de salpicão do mundo. É o que aqui está escrito? Sim. Portanto, eu não sei se isso é oficial, se é oficialmente reconhecido como o melhor arroz de salpicão do mundo, mas é bem possível. Se nós dissermos que é, passa a ser. Exato. É o melhor arroz de salpicão do mundo. Aquilo fica no Mesio, num restaurante típico do Mesio, e o Mesio fica... É quase ao pé de Lamego, mas é mais perto de Castro Daire, e é como quem vai de Bigorne para Colo do Pito, ok? Portanto, fixem, se vocês forem na direção do Colo do Pito, vão dar ao Mesio, se vierem de Bigorne. Muito bem. Ora, os links com os detalhes todos disto, inclusive em inscrições, vão estar, obviamente, nas notas do episódio. Além disso, eventos internacionais, alguns já em setembro, como o Freedom Not Fear, que é uma conferência que ocorre anualmente e que é auto-organizada e é em Bruxelas. Nós já falámos aqui várias vezes disto, porque eu já fui várias vezes, e basicamente é uma conferência dedicada à privacidade e direitos digitais, com participação de comunidades e indivíduos também de toda a Europa. Ora, agora já tem um registro com um custo de 50 euros. Há a possibilidade de algumas pessoas obterem uma ajuda financeira para a viagem e alojamento, que pode ir até 100 euros essa ajuda, desde que participem na elaboração do relatório que vai ser apresentado ao Parlamento Europeu e que depois vão lá ao Parlamento apresentar esse relatório aos eurodeputados. Tu já lá foste várias vezes, certo? Não, eu nunca fui fazer essa apresentação. Não, eu digo, já foste à conferência. Tens ideia de qual é o hiato de tempo entre a organização da conferência em si e a apresentação do relatório no Parlamento Europeu? É no dia seguinte, não. Ah, é logo no dia seguinte? Eu pensei que fosse com uns dias de distância, uma coisa assim. Não, é sempre no dia seguinte. A conferência vai ser de 1 a 4 de setembro. E vai ser num sítio diferente, antes era no Mundo B, agora é no Mundo Madu, que é na Avenue des Arts, que é uma das principais avenidas de Bruxelas, uma das maiores também, e onde há imensas empresas multinacionais e embaixadas e edifícios da Comissão Europeia, sedes de bancos, coisas desse tipo. Ou seja, coisas que não têm nada a ver com arte, apesar do nome da avenida ser Avenida das Artes. Exatamente, porque a Faculdade de Artes é situada num dos lados da avenida. Ah, ok. Por momentos pensei que os bruxelenses dessem nomes irónicos às ruas. Epá, esta rua tem o quê? Mercearias. Vamos chamar isto a Rua dos Parques de Diversão. Não. Não, não. Eles eram gente para isso, atenção. Eu sei, pois com aquela cerveja toda, não me admira. Alice, de 15 a 17 de setembro de 2023, em Aveiro, vai decorrer a Festa do Software Livre, que é organizada pela ANSOL, com participação de muitas comunidades de software livre, direitos digitais, dados abertos e outras que estão adjacentes a estes temas. Não deixem de participar também. Em Aveiro, onde especificamente em Aveiro? Provavelmente na Universidade? Sim, vai ser na Universidade de Aveiro. Ok. O GLUA, o Grupo de Linux da Universidade de Aveiro, que os membros já nós aqui tivemos no podcast, fazem também parte da organização e, aliás, são membros altamente importantes da organização. Além disso, há também a Ubuntu Summit 2023, que vai decorrer em Riga, na Letónia, e que vai ser de 3 a 5 de novembro. O Call for Papers já está a decorrer desde ontem e vai durar até 3 de julho. Portanto, se quiserem vir apresentar alguma coisa à comunidade do Ubuntu, apliquem-se, façam uma respondam ao pedido de papéis e pronto, pode ser que sejam escolhidos. Parece-me uma oportunidade muito interessante. Eu até estava vai, não vai, será que devia ir? Será que não devia ir? Pronto, os Ubuntu members podem candidatar-se a financiamento para ir. A Canonical também costuma, ou pelo menos a última vez, convidou pessoas e pagou os custos. Portanto, é uma coisa a considerares. Sim, era uma boa oportunidade. E nunca estive na Letónia, portanto. Também não. Aproveitava para... Mas a Letónia em novembro deve ser... É fresquinha. Fresquinha, sim. É. Fresquinha. Mas olha... Se for como da última vez, nós praticamente não saímos do hotel, portanto, era bom. Bom, nesse caso eu espero que seja um bom hotel, porque senão... Ah, sim. Eles tratam-se muito bem. Está bem, vou eu tenho, já me tinhas dado o empurrão antes, mas quero olhar para a possibilidade de me candidatar a ser o Ubuntu member. Eu acho que sim. Mas... Acho que tens tudo para isso. Não sei nada sobre isso, ainda não olhei para a documentação. Tenho que lhe dar uma vista de olhos. Ok, podemos depois falar disso. Está bem. Além disso, é uma boa oportunidade para falarmos de apoiarem aqui o nosso podcast, para que já não tenha que pagar tantos custos e o Miguel possa ter algum dinheiro para poder ir à Letónia. E vocês podem apoiar-nos de várias formas, podem dar-nos dinheiro em notas, se nos encontrarem na rua, todo o vosso dinheiro, ou então... Sem chamarem a polícia, portanto, há uma parte em que isso pode acontecer. Pois. Outras duas formas, uma é usarem os links de afiliados do Humble Bundle, e neste momento há dois bundles interessantes para quem... se interessa por software e por software livre. Um é o Popular Programming Languages, da O'Reilly, que tem vários livros que ensinam a programar em várias linguagens. E o outro é o Cybersecurity and Forensics, que ensina também não a programar, mas ensina a fazer a investigação sobre o que aconteceu após ou durante um ataque a uma infraestrutura. Tudo coisas muito interessantes e a preços muito amigáveis, sim. Certo? Sim, sim, sim. Os bundles vocês podem pagar a um valor mínimo, mas a partir desse valor podem pagar o quanto quiserem. E há um valor mínimo e há um valor a partir do qual têm também o direito ao bundle inteiro, que são valores bastante baixos. Normalmente são abaixo dos 20 euros. E os livros normalmente têm valor, os bundles têm valor de centenas de euros. Portanto, compensa claramente. E além disso, vocês também podem escolher lá o quanto de valor que vocês dão vem para nós, o quanto vai para o editor, o quanto vai para o Humble Bundle e o quanto vai para caridades. Normalmente eles também dão essa hipótese de ter uma caridade ou duas escolhidas por cada bundle e vocês podem escolher. Instituições de solidariedade social. Pronto, é isso. Além disso, tem também o link de afiliados da Nitro Key, com o qual vocês podem comprar equipamentos para vos ajudarem a manter a vossa vida digital mais segura. Sim, e não se esqueçam que ao comprar estes produtos estão a apoiar a indústria vitivinícola nacional de forma indireta, porque se vocês derem dinheiro ao podcast, o Tiago pode comprar mais caixas de vinho tinto para beber durante as emissões. Portanto, vocês estão a apoiar também os pequenos produtores de vinho tinto por esse país fora. E de vinho verde, no meu caso. Verde branco. Pronto. O Diogo não bebe. Não é verdade, mas pronto. Agora estou bechável. Que chique. Exatamente. Bem, e vamos às notícias. E começamos logo com uma notícia polémica. Polémica da... Para mim não é, mas será para muita gente. Como assim? Para muita gente? Para muita gente, porque já vai se tornar bastante mais evidente assim que eu disser o que é. O CUPS, que é o principal software para suporte à impressão em Linux, vai fazer a transição para pacote Snap por omissão no Ubuntu 23.10. Isto foi anunciado pelo Tilcamp. Eu não vou dizer o nome dele completo, que não sou capaz. Kampeter, que é além de líder do projeto que gera o CUPS, o openprinting.org, é também um membro da equipa de desktop do Ubuntu e um conhecido adepto de Snaps, e também ainda um frequentador do nosso grupo de Telegram, o grupo da comunidade Ubuntu Portugal. A comunidade Ubuntu Portugal é muito cosmopolita, nós temos lá gente de todo o mundo. Exatamente, de vários continentes. De vários continentes. E também em alguns incontinentes. É provável. E o Tilo anunciou num post do site do Open Printing que essa transição ia ser feita já no 23.10. Não sei se tens alguma opinião sobre isso. É sim. E eu testo começar as frases com é sim, porque é um chavão e uma bengala enorme. Mas... porque é que isto é polémico? É polémico porque as pessoas, pelo menos os comentários que eu às vezes leio por aí, assim que eu leio uma notícia, algures na internet, no Mastodon ou noutros sítios, a propósito de Canonical e Snaps, geralmente o que eu vejo é uma reação atávica de uma série de gente a dizer: epá, os Snaps, testes Snaps, porquê é que não põem em dev? Porquê é que o Flatpak é muito melhor? E pronto, e há aquela reação toda. Mas depois eu ponho-me a olhar para aquilo e pensar assim: mas quais são as razões objetivas para não gostar de Snaps? E com certeza, e às vezes vejo razões elencadas e que são argumentos até plausíveis para não se gostar de snaps e isso tudo, mas primeiro, e à cautela, não me parece que seja assim uma coisa tão má. Agora, o Cups, eu por acaso não uso muito, ou por outra, eu uso muito Cups e o Cups funciona tão bem que eu nunca dou por ele. Não sei se me consigo explicar. Quando uma coisa funciona bem, tu nem dás por ela. O Cups é daquelas coisas que está omnipresente, que funciona sempre de forma tão, tão escorreita, que tu só dás por ele quando precisas instalar uma impressora ou coisa assim, ou muito raramente. Eu imprimo documentos em papel muito raramente, mas geralmente quando tenho de imprimir, a experiência é muito fluida. Pegas na impressora, ligas, até pode ser uma impressora que o teu computador não conhece de lado nenhum, ele diz assim, até tem uma impressora, é esta aqui, como é que é, vamos imprimir, eu, pode ser, siga, pumba. E o Cups a fazer aquilo tudo por trás. Ok, porreiro. Yeah. Eu uso o Audacity para gravar este podcast. E lembro-me que quando instalei o Ubuntu 20.04 neste computador, pela primeira vez, e tive de instalar o Audacity, já nem me lembro se foi pelo terminal, se foi pela loja, mas foi de uma maneira ou de outra, instalei o Audacity, pronto, vou precisar do Audacity para gravar. E lembro-me que, por ocasião de uma gravação, descobri, assim, em cima da hora, que aquilo me estava a dar imensos problemas, não me apanhava o microfone e depois a gravação não se processava como deve ser e eu andava ali a mexer e a fazer, tentar corrigir o problema. Eu não me lembro se foste tu, se foi o Tiago, não me lembro mesmo, alguém sugeriu, é capaz, tu tens isso em Snap ou em Dev? E eu, como assim? Eu nem reparei qual era o pacote que eu tinha instalado. E de facto, quando retirei o Snap e instalei Dev, o Audacity começou-me a funcionar sem problemas. Dito isto, são duas coisas completamente diferentes, o Cups e o Audacity, como é óbvio, mas se eu fosse um utilizador comum e me lembrasse deste episódio, e assim, epá, o Snaps, aquilo vai dar problema. Porquê? Não sei. Mas a minha experiência foi negativa com uma peça de um programa qualquer, e portanto, agora associo essa experiência negativa aos Snaps. Alguma vez usaste Cups como Snap, por exemplo? Não, porque não tenho impressoras. Pronto. Eu tenho uma impressora que só uso muito raramente, e eu nem sei se a versão do Cups que eu tenho é Snap ou não é Snap. Portanto, também não te posso dizer o que é que eu acho de experimentar o Cups como Snap com as minhas próprias mãos. O Cups que vem com o Ubuntu, neste momento, ainda não é Snap. Portanto, se tu não o foste instalar explicitamente... Então deve ser o Deb ou coisa assim. Pronto, nunca experimentei Cups com Snap. Eu acredito que se a Canonical toma esta decisão, é porque o produto deve estar minimamente afinado e temperado e funciona bem, certo? Quer dizer, O Snap do Cups já existe há algum tempo. Pronto. Portanto, também creio que será essa a situação. Certo, eu não consigo conceber uma situação em que a empresa que gera o Ubuntu decide assim, epá, temos uma versão pior do programa, vamos instalá-la por omissão. Não me parece que seja esse o caso. Dito isto, Vamos ver. O que eu acho que era porreirinho, eu creio que isso vai acontecer na mesma, é que nós tínhamos a possibilidade de instalar o Cups em Snap, mas também em Deb. E eu nem sei se existe em Flatpak. Existe em Flatpak? Não faço ideia. Tenho que ir à procura. Só à cautela era bom que o Cups estivesse disponível em Deb, de reserva, ali de lado, só para o caso da coisa dar para o torto. É sempre uma boa política. Okay. Mas quais são as vantagens de ter o Cups em Snap? Imediatamente, ele ter um ciclo de vida separado da vida de distribuição, que faz com que, por exemplo, seja mais fácil introduzir drivers novos, que seja não só na versão mais recente do Ubuntu, seja ela qual for, como também em versões mais antigas, e também há a questão do confinamento. Não sei como é que é o confinamento no Snap do Cups. Já agora posso abrir e ver. Sei que as impressoras utilizam uma coisa que é o PostScript. Basicamente é um ficheiro com instruções a dizer à impressora o que é que tem que fazer. E é preciso que esse ficheiro seja interpretado. Uhum. pelo menos com, eu não sei como é que é com as outras impressoras, que eu não percebo assim tanto também da impressão, mas se tiveres uma impressora virtual, ou seja, uma impressora que não é de facto um dispositivo físico, mas um software que simula uma impressora, sim, isso vai ter que ser, aquele ficheiro PostScript vai ser interpretado por esse software de impressora virtual. Uhum. E tudo o que é interpretador tem uma certa propensão para ser mais facilmente explorável em termos de segurança. Certo. E a compartimentalização ajudaria a aumentar essa segurança, se bem entendi. Exatamente. Pronto. Exatamente. Bem, e também facilita tornar aquilo um programa agnóstico em termos de distribuições? Sim, também. Já é bastante, porque está em todas as distribuições, todos os Linux, está em tudo basicamente o que é Unix. Até a Apple tem o seu próprio Cups. Aliás, a Apple empregou durante muito tempo o criador do Cups. Sim. E foi também durante muito tempo a empresa que geria o desenvolvimento do Cups. Depois houve um fork e eles agora têm o seu próprio Cups. A pessoa também saiu, entretanto, da Apple, e foi fazer outras coisas. E o projeto é agora gerido pelo projeto Open Printing, que é uma comunidade ao redor da impressão em Linux. Não deve ser tarefa... Tem que ver, o confinamento é de facto o strict. Portanto, o confinamento mais forte que existe. Bem, eu acho que será uma vantagem para... É uma vantagem para toda a gente, mas é uma vantagem particular para todas as instituições que lidem com documentação sensível que precisa de ser imprimida. Estou-me a lembrar de ministérios... Aí não creio que seja... Não é tanto o conteúdo do ficheiro em termos de informação, mas o ficheiro como forma de atacar o sistema. E capturar informação, não? Não, não seria também o caso? Não creio que seja uma boa forma de fazer isso. Uhum. Se conseguisse explorar o sistema para depois conseguires monitorizar o que é impresso, aí sim. Mas o que isto faz é logo impedir. Portanto, isso seria um segundo passo num ataque mais complexo. Não, não creio que seja a melhor forma. Aliás, já há forma. Isso já se fez muitas vezes com alterações às impressoras ou aos objetos físicos em si. É mais fácil fazer isso. Pois, de facto, se eu bem me lembro... Não, mas isto não tem nada a ver. Mas eu lembro-me do episódio da Primeira Guerra do Golfo. Ou foi na Segunda? Foi na Primeira. Foi na Primeira. Os americanos instalaram um chip qualquer em fotocopiadoras, yeah. Se não estou enganado. Yeah. Foi. Para desativar os sistemas de segurança do exército iraquiano. Eram infraestruturas críticas, acho eu, da rede elétrica. Já foi há muitos anos. Foi em 91, portanto já não. Isso já são coisas mais sofisticadas. Já não estamos a falar da mesma coisa. Ok, pá, vamos ver. Vamos ver como é que a coisa decorre. Porque a Canonical está mesmo muito apostada nos snaps. Snaps para aqui, snaps para lá. Snaps para ti, snaps para mim. Yeah. E a propósito disso? A propósito disso, isto parece mesmo ser uma espécie de um primeiro passo para outra coisa que foi anunciada esta semana, que é a Canonical vai criar um novo sabor do Ubuntu, ou um novo spin, ou não sei como é que querem chamar-lhe, chamar-lhe um sabor, que usa apenas snaps, portanto já não usaria debs. O Ubuntu clássico que nós temos continuará a existir, e esta será apenas uma opção adicional. Isto foi mencionado pela primeira vez pelo Ogra, um dos mais antigos contribuidores do Ubuntu, num comentário ao artigo do OMG Ubuntu, precisamente sobre a transição dos Cups para Snaps. Mais tarde apareceu um artigo no blog do Ubuntu, escrito pelo Oliver Smith, que é o gestor de produto do Ubuntu Desktop. E o artigo explica, é um artigo muito interessante, porque ele explica para já o que é um sistema imutável, porque é o Ubuntu só com snaps basicamente é um sistema imutável, E dá exemplos de vários tipos de sistemas imutáveis, de implementações diferentes desse conceito, que já existem, como o Chrome OS, o Fedora Silverblue, o OpenSUSE MicroOS, ou SUSE MicroX, já não sei qual é, e o próprio Ubuntu Core. Aliás, esta versão do Ubuntu Desktop imutável vai ser baseada precisamente no Ubuntu Core. Nem de propósito, ou se calhar de propósito, ainda ontem eu estava a ver uma atualização dos podcasts e o podcast Destination Linux, o episódio de ontem, uhum, foi sobre sistemas imutáveis, precisamente. Parece que é a nova tendência da moda, os sistemas imutáveis. É. Há mais, já falámos aqui há pouco tempo do Nix. Do NixOS. Atenção, não diga só Nix, porque há Nix Package Manager e há NixOS. NixOS. O Tiago não tinha ficado a experimentar NixOS, ou estou enganado? Eu acho que ele já experimentou NixOS. Ah, então quem tinha ficado a experimentar eras tu. Ou estou enganado? Éramos nós todos. Acho que nós todos. Mas sim, aliás, já vimos fazer um episódio sobre esse tema. É uma questão de termos tempo todos de nos dedicar a isso. Portanto, um sistema todo arrumadinho em caixinhas. Uhum. E não só isso, tem outras características como que são caixinhas que não podem ser modificadas, uhum, senão de acordo com processos especiais desenhados para isso, para garantir a inviolabilidade do sistema e a estabilidade também, imagino eu, não é? Também. Porque aquilo dificilmente é quebrado com atualizações malucas. Atualizações malucas podem acontecer, a questão é que podes reverter as atualizações malucas para um ponto anterior que conheças que seja estável e portanto revertes essas atualizações. Como já fazes e garantes com, assim a estabilidade. Com o Snap. Eu estou enganado, ou foste tu que tiveste um problema com o navegador um dia destes? E... É verdade, mas hoje já não temos tempo para explicar porque já estamos a chegar a praticamente ao tempo final, e ainda há aqui mais umas coisas interessantes para falar. Então vá. Porque há muitas vantagens em termos de segurança e de estabilidade de ter um sistema imutável, mas também outro problema é que ele é inerentemente menos flexível. Pois. Por ter todas estas coisas, não poderes mudar as coisas sem teres processos que são um bocadinho mais... chamar-lhe pesados, não no sentido de performance nem no sentido de consumo de recursos, mas pesados no sentido de complexos e onerosos em termos de burocráticos, vá. Uhum. E isso inerentemente torna os sistemas menos flexíveis. A solução da Canonical, curiosamente, é inspirada numa solução da Google. Não é a primeira vez que a Canonical se inspira no Google para ter soluções para sistemas imutáveis. Por exemplo, o Ubuntu Touch, que é um sistema também imutável, também tem imita alguns aspectos do Android. Uhum. Neste caso, a ideia é imitar o Crostini, que é um sistema de containers do Google baseado em LexD, que já aqui falámos também muitas vezes, que é um produto da Canonical, curiosamente, e que está incluído dentro do Chrome OS e permite ao Chrome OS, por exemplo, correr aplicações nativas de Linux. Sim. E com um sistema inspirado nesta ideia do Google, é possível aumentar, devolver alguma da flexibilidade e favorecer alguns tipos de workflows que necessitam dela, por exemplo, para developers. Eles precisam de instalar coisas um bocadinho mais à balda, pelo menos para experimentar coisas e ter esses containers nos quais tens a flexibilidade normal que terias num sistema normal Ubuntu, devolve-te um bocadinho dessa flexibilidade. A propósito, só para dar esta anedota, isto no fundo, isto Canonical, Google, essa malta toda, isto é tudo uma mixórdia e uma promiscuidade, não é? Misturam-se todos uns com os outros. Mas eu lembro de um episódio em que, no meu trabalho anterior, eu trabalhava com computadores equipados com Chrome OS e, acidentalmente, um dos meus colegas foi-lhe atribuído a direito de administrador do sistema, não era suposto ele ter, e eu, Ele veio ter comigo, olha lá o que eu consigo fazer, espera. Posso só ver uma coisa? Abri o terminal, eu fiz um sudo update e umas questões assim para ver onde é que ele vai, o que é que ele vai fazer. E começa a vê-lo a puxar uma série de pacotes de Debian, assim, tac, tac, tac, yeah. tac, tac, uns a seguir aos outros. Yeah. E eu olhar para aquilo porque a pensar... o Crostini é baseado em pacotes de Debian. E eu pensar, aldrabões, isto afinal é tudo baseado em Debian, malandros. Aliás, basicamente é um container de Debian onde corre depois lá dentro esses outros containers. Muito engraçado. Estás a ver, Google, foste apanhada. Agora sabemos tudo. Agora o círculo está completo. Agora eu sou o mestre. Exato. E depois obviamente, barraram-lhe os direitos do administrador e acabou-se a palhaçada, não é? Mas houve ali, durante 10 minutos, tivemos imenso gozo a brincar com o computador da empresa. Pronto. E pronto. Acho que já estamos a chegar mesmo ao limite do nosso tempo para hoje. É verdade. Resta então dizer que o Tiago, apesar de não ter tido hoje presença por motivos aos quais ele está alheio, também ajudou a produzir. Alheiro, acho que lhe é mais interessante porque tem a ver com alheiro. Exato. Pronto. E este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo D'Artacão e pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até ao próximo episódio.